Bem-vindos ao Voz Off Podcast. Tem a palavra o programa de José Antunes dos Santos. Boa noite, caros ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do Tem a Palavra. Desta vez temos o presidente do glorioso Benfica, dessa grande instituição do tempo do Eusébio, Luís Filipe Vieira. Obrigado, Luís Filipe Vieira, por estar aqui. Começo por lhe perguntar já, porquê esta guerra permanente entre o Benfica e o Porto? Eu penso que não há guerra entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto. Não há guerra. O Futebol Clube Porto tem se calhar um presidente, tem um determinado perfil, não é o meu. Mas sim, isso, eu penso que isso é claro para todos nós. Mas de facto a questão é que há guerra. E enquanto eu for presidente do Benfica, de certeza que não há hipótese de nós termos qualquer relação. Portanto, isso quer dizer que a guerra vai continuar? Quando deve calcular. Pois, já tinha calculado. Mas o curioso, há aqui um facto importante, é que o Sr. Nuno Pinto da Costa foi seu grande amigo. Quando diz amigo, da relação que nós tínhamos, aliado, nunca fui aliado de ninguém, como deve ficar claro. Sim, mas... Aquilo que se passou, reservo para mim próprio, e quero dizer que de tudo aquilo que ultimamente se tem passado no futebol português, de tudo aquilo que normalmente eu ia falando sobre essa pessoa. Pessoa? E depois do dossiê que tive acesso, confirma-se o pensamento que já tinha em relação a esse senhor. Portanto, esse senhor é uma pessoa, ou melhor, essa pessoa é um senhor. E é o senhor Pinto da Costa, seu amigo. Como deve calcular. Sim, já calculei, tentado a fazer um monte de cálculos aqui. Sr. Luís Filipe Vieira, em relação a este dossiê que parece um ponto fulcral, o que é que está contido nesse... Que informação é que está aí? Repare, quem tem uma frase. Qual? Qual frase? Quem manda pode. Obedece quem tem juízo. Só lhe digo isto. O resto. Mas o Sr. Luís Filipe Vieira, essa lembra um pouco as frases de Siciliana, não é? Quem manda pode. Obedece quem tem juízo. Não? Mala minha. O que lhe posso dizer é que. Tá bem. O que se passou no futebol e aquilo que eu li, estou a dizer-lhe daquilo que li, tá bem, porque tá bem, havia coisas que eram impensáveis para mim. Eram completamente impensáveis. Sim, vá bem. Volto-lhe a frisar, depois do que se passou em Itália. Eco. E parece que ficou muita gente chocada quando eu disse que devia tirar um curso a Portugal. Sim. Não há dúvida que deviam tirar um curso em Portugal. Sim, as línguas até são parecidas, quer dizer, os métodos são... Somos latinos, não é verdade? É isso. E a minha pergunta era, quem é que seriam os professores? Olha, boa pergunta. O que lhe posso dizer é que... Repare, quem tem uma frase. Pois, doutor, já acabou de dizer isso. Quem manda pode. Quem pode, pode. Obedece, quem não quem pode, tem. Sacode. Pois, é verdade. O resto é história, mas já, enfim, isso já é um ponto que a gente já acabamos de falar, não é? O Sr. Vieira, na última festa do Avante, fez algumas declarações, de certa forma, polémicas. O que é que quis dizer com essas declarações? Pois, o que eu disse na festa do Avante é que é um verdadeiro polvo no futebol. Um polvo? Mas isso é muito curioso. Um polvo, isso quer dizer o quê? Que aquela história do sistema, a culpa é do sistema, quem é que é o sistema? O sistema é quem? É o polvo, é isso? A culpa é do polvo. Eu volto-lhe a frisar, neste momento eu não quero ser juiz de ninguém. Sim, sou fiel, eu compreendo. Agora, a questão é que está aqui a fazer declarações absolutamente bombásticas, está aqui a revelar quem é, de facto, o sistema. Neste momento eu não quero ser juiz de ninguém. Sim, mas agora sabemos que é um polvo. E a partir daqui podemos começar a desenvolver as nossas investigações, para procurar aí nas marisqueiras pelo país, onde é que está o polvo. Podemos emitir, por exemplo, também mandados de captura... em todo o país à procura desse povo, às vezes pode estar numa mesa de um português qualquer, ou então até quem sabe, por exemplo, enviar o Souto Moura atrás desse povo. Neste momento eu não quero ser juiz de ninguém, nem devo ter, porque as pessoas têm sempre o benefício de se defenderem. Sim, as pessoas têm, agora os povos é que já não é? Os povos já não são abrangidos por esse tipo de benefícios. Mas é demasiadamente evidente que ao longo de uns anos largos... Essa questão dos anos largos é o quê? É anos bissextos? O que é isso? Alguém... Que a gente agora já sabe quem... Teve interferência no futebol, mas de uma forma... Algumas de uma forma positiva e outras de uma forma bastante negativa. E isso, como disse, e como foi advertido, que alguns dos processos, ou alguma das páginas que ditam em segredo de justiça, e como normalmente sou muito aberto a falar, não quero cometer nenhuma ilegalidade. Sim, Silvia, já temos ilegalidades suficientes. Por isso não gostaria de falar, há alturas próprias que nós vamos falar. E nessa altura, se as pessoas quiserem me ouvir, de certeza, me saberão chamar, já que eu sou, normalmente, apelidado, que sou arguído disto, arguído daquilo. Mas, Sr. Silvio, regressando à questão do concretamente, do dossiê amarelo, acha que este dossiê poderá, eventualmente, ajudar a esclarecer alguma questão em relação ao Pitorado? Acho que neste momento, e depois do Conselho de Disciplina ter aberto um inquérito ao Pitorado, acho que estão criadas as condições para haver justiça, nomeadamente justiça desportiva. Sim, mas justiça desportiva não é mais relacionada com casos de doping e coisas assim. Isto aqui é mais... E, por acaso, o apito vai apitar novamente. Rui. Ou seja, e Deus também não vai dormir, de certeza. Pois, mas isso, oh, doutor, isso é natural, porque... De certeza. Com o apito a apitar desta maneira, como é que alguém há de dormir? Acho que não deve ser juiz de ninguém. Sim, sim. Acho que daquilo que li, há pessoas que devem ser severamente castigadas. Ui, ui, e há outras, se calhar, que não têm culpa nenhuma. Ah, sim. O que é importante... Sr. Vieira, presumo que seja claramente um daqueles que não está... O que é importante, ou pela via desportiva, ou pela via dos tribunais comuns, na verdade, definitivamente, se sabe a quem é que são os culpados. Sim, que se pune esses bandidos. Mas Sr. Luís Filipe Vieira... De onde é que veio este dossiê? Quer dizer... Não sei, ele chegou à minha casa. A sério? Eu próprio fiquei... Não sabia, aliás, eu mudei de residência. E foi a senhora que está em nossa casa que o trouxe para outra casa. E eu pensava que aquilo era algo normal, de alguma compra que a minha mulher tivesse feito. E quando abriu o dossiê, pronto, é um dossiê amarelo. Mas quer dizer, a sua mulher habitualmente compra dossiês amarelos, grandes, com mais de 1000 páginas? Olha, boa pergunta. Mas enfim, possível. E onde tem uma altura significativa de documentos. Quantos, mais ou menos? Centenas? Diria que não são centenas, é mais centenas. São milhões? Deve ser perto de 1 milhão de páginas. Ah, sim, isso quer dizer, isso já são bem mais do que centenas, isso são centenas. Não deve calcular. Posso. De certeza. Não duvido. Mas, sou Luís Filipe, num dossiê tão grande, não há páginas do Benfica? Sou Vieira, demora o tempo que quiser. Pense bem. Afinal são muitas páginas. O Benfica e o Sporting não estão lá. Estão lá como penalizados. Ah, bom, pronto. Então, sim, está tudo mais aliviado. Pois é, que eu já estava a ficar preocupado. Quer dizer, enfim, ao cabo já aparecia mesmo uma. Não uma compra da sua mulher, mas uma. Enfim, uma encomenda sua. Mas. Certeza absoluta que o Sport Lisboa Benfica. Nunca comprou quem quer que seja, nunca teve um motorista ou um empresário a levar determinado tipo de pessoas para hotéis, nunca pensou na sua cabeça, nenhum dirigente do Benfica, falsear resultados. Longe de mim pensar isso. Tanto o presidente do Benfica, como de Sporting, como de outros clubes, não estão lá, e a partir daí eu não gostaria de falar desse tema. Com certeza. A única coisa que deixaria um alerta a todas as pessoas que estão no futebol é porque é que sou o único que falo. Pois, mas Sr. Vieira, regressando ao seu discurso da festa do Avante, o senhor disse que, para além do povo, que havia mais 4 pessoas envolvidas neste esquema. Quem são essas pessoas? Serão o Pato Donaldo, o Caldo Barcelos, também o Major Valentão, também o Emplastro, também o Orlhudo com o bigode farfalhudo? Também. O Bacalhau Gomes Sá? Também. O Augustos? Também. Bom, isso parece que não... Quer dizer, é uma lista interminável. Parece que não há ninguém que esteja de fora. Concentramos-nos no Major. Qual é a sua opinião acerca do Major? É um homem agradável. Toda a gente gosta do Major. em termos pessoais. Sim, quer dizer, é uma pessoa agradabilíssima. Mas, avançando, porque o nosso tempo está a escassear, sou Luís Filipe Vieira, houve muita polémica acerca de um, da transferência do Mantorras do Alverca para o Benfica, parece que ficou um milhão de euros ou um milhão de contos, sabe-se lá, por pagar ao Alverca na altura em que, sendo que depois o Sr. Luís Filipe Vieira foi como de presidente do Alverca para presidente do Benfica e parece que entretanto o Alverca ainda não recebeu nada. Portanto, o senhor já foi contactado pela Polícia Judiciária em relação a este caso? Não, nunca fui contactado pela Polícia Judiciária. E deixe-me dizer que isto... Que diga? Do Mantorras, como outro Mantorras, como a... Outro Mantorras? A escuta telefónica que apareceu também. Essa escuta telefónica deu-me alguma vontade de rir porque foi ameaçado. Quando ela apareceu, foi do estilo dizerem-me... cala-te, senão nós iremos divulgá-lo. O que é certo é que nessa semana seguinte foi quando eu carreguei mais foi no quando o quê? Era propositadamente, se calhar, para ela fazer, porque eu já tinha essa escuta nas minhas mãos. Está a fugir à pergunta, quer dizer. Se fosse transparência, deixe-me dizer que eu, aquilo, os valores que tenho na minha vida, tanto na minha vida privada, como na minha vida empresarial, como enquanto estiver no desporto, a honestidade é a única moeda de valor que eu tenho na vida. Isso é muito bonito, é muito bonito. E Sr. Luís Filipe Vieira, em relação a... Nós temos agora temos de ir um pouco mais rápido em relação aos assuntos, porque não temos muito tempo. E a dívida do Benfica? Não sei qual é, e já li num jornal que a dívida do Benfica assusta. A dívida do Benfica não assusta a ninguém. O Benfica que o projeto tem. Deixem chegar ao Benfica ao ano 2011, 2012, e então vão ver que somos um verdadeiro colosso europeu. Para não lhes amundar. Para quem vinha de há 5 anos e meio de um naufrágio e que andava lá bem no fundo do mar, e onde hoje está? É onde hoje está, no fundo do mar. Porque do fundo do mar já não se passa. Quer dizer, quando bate no fundo já não vai mais. Quer dizer, rapaz, o que se fez é que as pessoas por vezes têm memória curta. Tem. O que é que se fez no Benfica? Parece que foi feito com toda a naturalidade. Pois é, mas quer dizer, há 5 anos estava no fundo, hoje continua no fundo. Enfim. O nosso tempo esgotou-se. Muito obrigado, Sr. Luís Filipe Vieira. Até à próxima. Não, eu fui confrontado com um dilema. Sou Vieira. Que é, eu querer me ir embora. Eu também quero ir embora. E ter pena de me ir embora. Fui confrontado com uma situação destes. E termina assim o programa. Agora é de vez. Boa noite, então.